Glória a Deus. Cumprimento novamente o povo mais feliz da terra com a paz do Senhor. Amém? Amém. Abramos nossa Bíblia em Lucas, capítulo de número 22, verso 15, que o Senhor Jesus disse estas palavras: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Glória a Jesus. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aleluia, Jesus. Então, tomando cálice e havendo dado graça, disse: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Eu peço aos irmãos que vá lá para o versículo de número 31, que o mesmo Senhor Jesus vai dizer: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negue que me conhece. Então, tudo que vier da tua parte, eu irei abraçar. É por isso que muitas vezes você pode chegar para o irmão Josué, chamar ele para fazer algo da parte de Deus, e eu só rejeito, só deixo de ir, deixo de fazer, se tiver uma força maior, um compromisso maior, porque eu sei que esse Deus foi o Deus que abriu a porta do Evangelho, e que eu entrei por ela, e para a honra e glória do Senhor Jesus, no dia 9 de março de 2014, quando eu dobrei os meus joelhos e disse: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus foi no meu esôfago, foi na minha garganta, tirou aquela coceira, aquela sede que eu tinha do alto, sede quando estava na quinta-feira, eu estava me tremendo para beber bebida alcoólica, e ele foi lá e tirou aquele vício da minha vida. E eu mais nunca senti vontade de provar algo que vem com que contenha algo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu lembrei deste testemunho da minha vida, porque essa passagem bíblica, ela traz muita reflexão. Na realidade, o culto de Santa Ceia é um culto de reflexão, aonde o crente, antes mesmo do culto, durante a semana, ele já tem que começar ali uma reflexão de como está a sua vida espiritual, de como está a sua vida diante do Mestre, porque esta noite, além de ser um culto de adoração, além de ser um culto de louvor ao Senhor, também é um culto onde todos irão fazer parte do corpo, todos irão fazer parte do sangue, aonde nós iremos pegar esse pão, esse suco, e iremos consagrar ao Senhor. Então, o culto de Santa Ceia é um culto de reflexão. E essa passagem me prendeu, porque era um dos últimos momentos do Senhor Jesus com seus discípulos. Era um dos últimos momentos. E era um dos momentos da sua trajetória aqui na terra que ele aguardava chegar. É tanto que nos outros evangelhos, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas também vai conter esta informação, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Mestre, aonde o Senhor quer que vos preparamos a Páscoa? Ou logo. E Jesus disse: olha, vai para o lugar tal. Alguns dizem: ó, está tendo um jumento amarrado. Então, o nosso Mestre quer um lugar para preparar a Páscoa. Já tinha um lugar preparado antes do discípulo perguntar ao Senhor Jesus. Então a Santa Ceia era algo que Jesus estava já querendo participar com seus discípulos. E eu louvo muito a Deus, porque nós estamos aqui esta noite. Aleluia, Jesus. Eu louvo muito a Deus de ver o rosto dos irmãos aqui esta noite, neste momento de comunhão, neste momento de adoração, neste momento em que nós iremos lembrar do Senhor Jesus, fazer memória dele, porque esta é a instrução: fazer memória de mim. Aleluia, Jesus. Poderia ser que o irmão Ronald, que passou por um momento difícil, Deus não tivesse o livrado, Deus tivesse permitido algo pior, mas Deus guardou o cérebro dele e está aqui essa noite para glorificar o nome do Senhor. Poderia ser que eu, em meu trajeto para o trabalho, levasse um acidente e eu não estaria aqui esta noite. Poderia estar acamado ou poderia vir a óbito. mas o Senhor Jesus me guardou. Aleluia, Jesus. E você, irmãos, quantos e quantos livramentos que Deus te deu para você estar aqui esta noite? Porque o Senhor Deus quer que você esteja aqui esta noite. Por esta noite você vai estar fazendo memória do teu Salvador, daquele Senhor que deu a oportunidade para você onde ninguém mais acreditava em você, daquele Senhor que enviou um servo e disse: olha, não precisa fazer isso, aceite a Jesus. Ele tem escapatória para a tua vida. Aleluia, Jesus. Tem mulheres aqui que poderia ser que ela já não tinha mais esperança no seu casamento, até o carpinteiro de Nazaré chegar até a sua vida. Até o carpinteiro de Nazaré dizer: olha, esse negócio aí de pobre nasce torto é mentira de Satanás. Pobre nasce torto, ele só morre torto enquanto ele não chega na minha carpintaria. Porque no momento que essa madeira, no momento que esse barro chegar na minha carpintaria, ela vai ser uma nova criatura. E Deus quer que você esteja aqui esta noite. Oh, Jesus. Oh, Jesus. E eu meditava quando o pastor me deu a oportunidade. Eu confesso que, como homem, eu pensei em dizer: pastor, coloque aqui outro. E aí o presbítero Rivaldo ligou: José, irmão Anderson vai viajar, e aí está um desfalcado professor, e eu ainda quis fazer um meio de campo com o presbítero. Não, meu, vamos fazer assim, vamos falar com o pastor para eu dar lição e eu ministrar à noite. Aí o presbítero faz os dois, irmão. Aleluia, Jesus. Aí eu disse: eita, Jesus, ele está com mais fé do que ele. Glória a Deus. Mas, irmãos, Jesus ansiava por este momento. Oh, glória. Esse momento é o momento de memória que a gente faz aqui, ó. É o momento de memória que a gente faz aqui juntamente com a igreja. Esse aqui já não é mais um cenário terreno, não. Esse aqui é um cenário celestial. Essas quatro paredes aqui já faz agora os pilares celestiais. Eu suponho que você está aqui, você pode fechar os seus olhos e se imaginar na presença do Senhor Jesus, porque a presença do Espírito Santo já está tratando com vidas aqui esta noite. Eu não sei com qual propósito você veio esta noite. Eu não sei com qual peso espiritual, preocupação, angústia você veio esta noite. Eu só sei dizer que o dono desta noite, que o dono deste dia, que o dono da tua vida, que o dono de todas as coisas que foram feitas por ele e para ele, está aqui esta noite e dizendo que o teu lugar esta noite é aqui. Aleluia! Não é em outro lugar, é aqui. E o Senhor Jesus, antes de ser arrancado dos discípulos, de maneira injusta, de maneira covarde, no Getsêmani, à noite, era o último momento que ele ia ter com os discípulos. Porque ele sabia, irmãos, o cronômetro do Senhor Jesus era contado segundos por segundo. Cada passo que o Senhor Jesus ia dar era para cumprir a palavra. Uma certa vez pegaram e disseram: vamos fazer rei. Ele se imputou. Por quê? Porque na palavra ele não estava escrito que ia ser rei elegido pelos homens. De forma alguma. Jesus é rei, Senhor do Senhor, porque ele foi regido e levantado por Deus. A Bíblia diz seguinte, tema do Congresso de Mocidade, lá em Filipenses, capítulo número 2, verso 5 ao 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomou a posição de servo, fez-se semelhante com os homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a única coisa que os homens iam fazer com Jesus era crucificar ele na cruz. Porque também, quem levantou ele? Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não, Jesus ele não veio para ser jogado de um pináculo, que nem queriam jogar ele, de forma alguma. Jesus veio cumprir toda a palavra que estava escrita sobre ele. E essa daqui, este momento, estava se aproximando de Jesus ser retirado dos discípulos. Aleluia. É como se você tivesse ali um tempo, pegasse ali, irmã Gal, três jovens desse aqui, e dissesse assim: Gal, você até dezembro, até o dia 31, você vai ficar com esses jovens aqui, esses três. Eles vão ter que passar para o restante do conjunto. Mas no dia primeiro, você vai ser tirado deles. E aí a irmã Gal ia começar trabalhando, quebrando cabeça, dando cascudo, puxando na orelha. Chegasse no dia 31, o último dia. Porque, irmãos, quando você começa a tomar de conta de jovens, de adolescentes no reino de Deus, você cria um amor assim por esse jovem, por esse adolescente sobrenatural. Você levanta para orar pela vida desse jovem, desses adolescentes. Você deseja que o todo mal seja retirado, que nenhum sentimento ainda não chegue perto deles. E nesse dia, Jesus disse: eu vou passar o último momento aqui com vocês. Glória a Deus. Vai ser um momento de ceia. Oh, aleluia. O momento de comunhão. Glória a Deus. E eu acho muito lindo, irmãos, aqui nessa passagem, que no meio deste clima de comunhão se levanta duas exortações. Se levanta dois alertas. Dois alertas. O primeiro foi para Judas Iscariotes. Ele diz: olha, um de vós há de me trair. E aí a Bíblia diz que Pedro olha para João, João inclinado no seio, no peito do Senhor Jesus, porque ele tinha essa intimidade, essa comunhão. E Pedro faz sinal para ele: aí, pergunta a ele quem é. Glória a Deus. Eu tenho para mim que todos já sabiam quem praticava coisas erradas ali no meio. Mas, irmãos, perante Jesus não tem ninguém certo. Perante Jesus todos nós somos pecadores. Perante Jesus todos nós somos falhos. Eu poderia pensar: será que é Judas que desvia o dinheiro? Ou é ele que tomou um facão? Aleluia, Jesus. João poderia dizer: será que é eu que oro para abençoar, ou peço para derramar fogo no céu? Glória a Deus. Mas será que é eu? Porque eu nem sei mais ou menos. Na presença de Jesus, todas as nossas defesas se desfaz. Na presença de Jesus, nós somos pecadores. Estamos aqui pela sua misericórdia. Estamos aqui, irmãos, pelo seu sangue. Remidos. Mas somos os pecadores da terra, da esperança. Glória a Deus, que teve nossos pecados perdoados. E eles começaram a perguntar a Jesus. E aí Jesus disse: olha aquele a quem eu vou dar um bocado na boca. Então olha aquele que pega um pão comigo. E todo mundo vê Judas pegando. Todo mundo viu. Não foi nada assim: olha, vamos fazer algo aqui, um pão, tá? Não. Todo mundo viu. E em seguida a ceia continuou normal. Por quê? Todo mundo já sabia. Glória a Deus. Essa é a primeira exortação que a gente vê nesse momento de comunhão. E eu já peço aos irmãos: examine como está a tua vida perante o Senhor. Examine como você está diante de Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Exame de si mesmo, porque você está na presença do Mestre. Aleluia, Jesus. E na presença do Senhor, glória a Jesus, a abundância de misericórdia, a abundância de perdão, a abundância de reconciliação, porque o ministério que ele mudou foi o ministério da reconciliação. E para isso tem que ter arrependimento. Só que tem uma coisa e um detalhe. Jesus chamou a atenção de outro discípulo, de Pedro. E ele vai mais profundo, ele vai para algo espiritual. Ele disse: olha, o diabo me pediu para te moer com o tempo. Mas eu vou ir ao Pai. Aleluia, Jesus. Quantos aqui, irmãos, que não está aqui, que o inimigo já tentou contra a tua, contra a minha vida, mas a Bíblia diz que nós temos o Senhor Jesus Cristo. Ele pega a cédula que é de condenação contra nós e crava na cruz. Ó, tá. Glória a Deus. Você não tem noção disso, não, irmãos? Ah, irmão, quando é que o diabo me impede para isso? Quando a gente fala, irmãos. Quando a gente peca. Quando você passa, normalmente levanta o pato, ali sai um palavrão. Quando você deixa sua mente maldar o teu irmão. Nós cometemos falhas. Tragar a tua vida, invalidar o sacrifício de Jesus. Mas Jesus disse: mas quando tu te converteres, aleluia, Jesus. Quando você erra, que o Espírito Santo mostra que você errou, o teu coração se quebranta na presença de Deus. E nasce uma conversão novamente na presença do Senhor Jesus. Oh, Jesus! E é por isso que nós estamos aqui esta noite. É porque, irmãos, podemos ser falhos, nós somos falhos, pecamos, mas somos pecadores remidos, pecadores que se arrependem e não voltam à prática do erro. O problema de Judas, que ele não queria deixar a prática do erro, mas Jesus, na sua onisciência, mas tu quando te converteres, porque Jesus sabia que logo na frente ele, Pedro, iria puxar o facão para cortar a orelha do sumo sacerdote, mal. Mas Jesus já estava dizendo: olha, tem perdão para ti. Pedro, nesta noite de comunhão, tem perdão para ti. Eu não sei como foi o peso que você entrou aqui nesta noite, mas apresente ao Senhor o teu erro, a tua falha. Aleluia, Jesus. Se for necessidade, chame o pastor desta igreja. Confesse para ele o teu erro. Confesse para ele a tua falha. Que o Senhor Jesus, ele continua perdoando pecados. Uma vez eu cometi uma falha, eu caí na presença do Senhor e numa EPD Deus usou o servo dele para dizer: olha, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia, Jesus. Eu almocei, deitei e não consegui dormir. Até quando eu fui lá no pastor, no tempo era o pastor Chagas, e eu cheguei lá: pastor, eu pequei contra o Senhor Jesus, dá-me a minha disciplina, me disciplina, pastor, deixa eu cumprir, vem mostrar para a igreja a minha falha, o meu erro, para servir de exemplo para os outros também, para que eles não sejam martirizados e alcancem o perdão do Senhor. E o pastor foi muito sábio, irmãos. Ele chorou com a gente, orou com a gente e disse: não, meu filho, eu já sinto que Deus já lhe perdoou, mas a gente vai lhe dar disciplina. Irmãos, saiu um peso do tamanho desta construção, desta igreja, 30 metros. Ou mais! Mas o importante é que a comunhão com Cristo eu não perdi. E quando a palavra veio para me despertar, eu me levantei e fui aos pés do Senhor Jesus. Senhor, eu pequei, eu fui falho e estou contando para os meus irmãos para ele chorar juntamente comigo. E aí começou. O irmão Edilson chegou para mim, os obreiros, os irmãos da igreja, estamos contigo, fica firme, precisar, estamos contigo a todo momento. O que é isso? Comunhão. Glória a Deus. Irmãos, sabe o que é que a comunhão produz? A comunhão produz revelação na presença de Deus. A partir disso aí, Jesus começou a trazer as revelações mais lindas da palavra do Senhor, que começa lá em João 14. Quando ele começou a falar da sua crucificação, da sua retirada dos discípulos, os discípulos começaram a se entristecer. E agora, quem é que vai multiplicar os pães? Quando chegar uma pessoa endemoniada que a gente não conseguir retirar, quem é que vai nos socorrer? Quando chegar um cego de nascença, quem é que vai nos acudir? Quem é que vai se levantar com palavras de vida eterna? Aí Jesus, olha, não se turbe o vosso coração. E eu imagino essas palavras saindo da voz dele, aquela voz mansa que alcança a tua alma. Não te turbe o teu coração, não te turbe o teu coração, crede em Deus e crede também em mim. Lá na frente ele vai dizer: olha, eu sou um consolador, mas eu vou rogar ao Pai para enviar outro consolador para estar juntamente com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E é este que está aqui esta noite, alegrando a tua alma, testificando esta palavra e dizendo para você: permanece na comunhão, permanece no partir do pão, permanece no beber do vinho, permanece na comunhão porque tinha comunhão de deitar no peito do Senhor Jesus. Lá na ilha de Pátimos, Jesus arrebata ele. Permanece na comunhão, irmãos, que Deus ainda tem mais mistério para a tua vida. E lá no livro de Apocalipse, capítulo número 1, verso 17, ele se manifesta a João. E João, e eu quando vi, capítulo 1, verso 17, e eu quando vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Aleluia. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte, do inferno. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Olha onde a comunhão leva o apóstolo João a ter uma das maiores revelações bíblicas que teve, que foi o Senhor Jesus Cristo glorificado. E aí escreve para a igreja, escreve, porque estas palavras são de esperança. E Jesus diz: olha, eu só vou cear mais uma vez com vocês naquele dia. Ô glória, aqui nós estamos fazendo memória, mas tem uma grande ceia preparada pelo Senhor Jesus para toda a igreja. Por isso eu chamo mais uma vez a igreja: vamos permanecer na comunhão do Senhor, na comunhão do Espírito Santo, na comunhão com nossos irmãos, em nome de Jesus. Não vamos perder isso. Pode deixar um vento de um lado e do outro, mas sempre olhe este irmão, olhe para ele. Não olhe para ele apenas como um pecador falho, não. Olhe para ele e pense como eu penso: Jesus desceu do céu e morreu por ele. O sangue do Filho de Deus foi derramado por ele. Ele não foi comprado, irmãos, não foi com barganha, não. Foi com o sangue do Filho de Deus. Foi quem não cometeu nenhum pecado. Foi quem, irmãos, ninguém tinha nem como acusá-lo. É esse irmão que está contigo. Sou eu. Nós somos falhos, mas nós só chegamos lá, só iremos chegar lá juntos. Juntos. É um levantando o outro, é um sustentando o outro, é um apoiando o outro, é um pegando na mão do outro, é um chamando o outro para orar, é um chamando o outro para jejuar, é um chamando o outro para ler a palavra, com intuito de chegar no céu. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Quantos podem adorar ao Senhor? Falta de oportunidade para louvar o Senhor. Quero convidar os obreiros a estar nos preparando para ministrar a Santa Ceia. E, Senhor, vamos servir também com as nossas ofertas, dízimos e votos. Tá bom? Salve, irmãos, ao Pai do Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz e grata a Deus pela recepção da igreja conosco, comigo e meu esposo. Já estou muito à vontade. Quero dizer para os irmãos que a gente vinha orando há 6 meses, não foi uma coisa do nada. E aí Deus confirmou na manhã de avivamentos a vida de uma irmã aqui da igreja para falar comigo. E foi uma direção de Deus. E E para a honra e glória do Senhor, nós queremos trabalhar lado a lado com os irmãos e assim dar continuidade na obra, porque ela não para. Vamos louvar a Deus, me dá um ré maior. Esse é muito conhecido, vamos adorar comigo. Oh, Aleluia. Estaremos ministrando a ceia neste momento com os irmãos, todos no ato de reverência, ficar de pé para lermos a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 26, tão somente neste momento, verso de número 26. Aleluia. Que vai dizer assim: diz assim a palavra do Senhor: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Presbítero Rivaldo vai estar orando. Aqui está o pão e simbolicamente é o corpo de Cristo, simbolicamente, tá bom? E você vai pegar o pão e vai aguardar aí, segurando o pão. Vocês estão ouvindo aí atrás, tá bom? Vocês aguardam um pouquinho. Meus irmãos, vamos orar. Jesus, muito obrigado, Senhor. Estamos na tua presença nesse momento tão especial. E Deus, a ministração da ceia, então teus filhos estão tá participando. E aqui em nome de saudão, Senhor, damos graça, consagramos ao Senhor, porque meu Deus, simbolicamente o teu corpo que foi rasgado naquela cruz ao nosso favor. Abençoa cada um deles que está participando, meu Deus, toma um alimento espiritual para suas vidas. Abençoando em nome de Jesus, nós somos gratos por tudo. Amém, Senhor. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, verso 1 a 5. Quem tem versículo? Quem tem versículo? Enquanto a gente termina de ministrar, alguém deixou de receber o pão? Alguém aqui na banda? Só os obreiros, né? Da morte, há poder. receber o vinho, dá uma levantada assim de mão. Mais alguém? Mais alguém? Sente aí um versículo aí, jovens. Os jovens têm que ter representação também. Os adolescentes também. É, mamãe. Ela está só assim. Glória a Deus. Existe sim a influência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tem gente que gosta de dizer assim, ó, eu não dou glória a Deus, porque eu não dei glória a Deus hoje no mundo, porque o Espírito Santo de Deus não me tocou. Ai, o Espírito Santo de Deus tem que tocar. Assim, ó. Vem aqui, Rival. O culto tá pegando fogo, o Rival tá com a boca cerrada. Aí eu sou o Espírito Santo, aí eu olho assim pra ele. Tu não tá dando glória a Deus, não, rapaz? Glória a Deus! Não, sabe por quê? Obrigado. Sabe por quê? Porque eu entendo, olhando a Bíblia Sagrada, que o nosso louvor, a nossa adoração, é um ato de voluntariedade, espontâneo. E, inclusive, no Velho Testamento, um dos elementos do incenso revelava isso. Laestorac, Onixa e Gálbano. A Onixa era um perfume, Gálbano, né? Era um perfume que era extraído à medida do quebrantamento, tinha que quebrar os galhos. Mas tinha outro que você só colocava, o sacerdote só colocava no vaso de anzim e esperava ele derramar o líquidozinho espontaneamente. É disso que eu estou falando. O ser humano, ele tem livre arbítrio dado por Deus. Repito, existe a influência sempre de Deus na vida da pessoa, mas o louvor, tudo tem que ser de ato voluntário. Por isso é que Davi orou dizendo assim: dá-me um espírito voluntário. A gente, irmão, pensa que sabe da Bíblia, mas a gente não sabe é nada, quase nada. Por enquanto a gente está sabendo só o que a gente precisa para ser salvo, mas tem tanta coisa. E a programação, com relação à programação, nós vamos estar colocando no grupo, tá bom? Eu queria pedir encarecidamente aos líderes de departamento: vai ter culto sábado, vai ter culto dia tal, manda logo para mim, que é para mim colocar na programação. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Ciclo de oração, ensaio do conjunto de órgãos de sábado. Marinalva, rapaz, o pastor de vocês está. Está ali, Marinalva, vizinho aqui do nosso presbítero. Mas é até que é altinho. Baixinho é o Alves, cadê o Alves? Dizem que mulher baixinha diz que é valente, né? São a mais valente que tem. Por isso é que eu, no caso, eu vivo na minha. Meu presbítero vem orar e vem encerrar daquele jeito o nosso culto de Santa Ceia. Glória a Deus, Deus abençoe. Mas também nessa noite que vem tem a oportunidade de as pessoas amigas aceitar a Cristo, né, pastor? É verdade. A gente prega a palavra. E se tiver alguém para Jesus nessa noite, venha aqui que a gente está orando por você. Nos dá a honra de estar conosco, minha vizinha. É Marinalva, irmão, mas é mais conhecido que o baixinho, né? Viu? Não zanga não, porque é do popular isso, né? Então que Deus abençoe. Prazer estar recebendo. Tá bom? Aí, irmão, tem crepe lá fora, tá? A irmã Iris está lá organizando. Eu saio que ele está trocando por dinheiro. Não está vendendo, não, está trocando por dinheiro, tá bom? Vamos agradecer a Deus, irmãos, amém? Então vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grato Jesus por tudo que nós ouvimos nesta noite, por mais um culto de ceia, meu Deus, realizado, por teus filhos, meu Deus, que vieram participar em comunhão com a igreja, com o Senhor. Agora nos despedem em paz os nossos lares, nós ouvimos a tua palavra, saímos daqui alimentados pela tua presença. Meu Deus, deu uma semana, meu Deus, abençoa toda a programação, Senhor, que vai ser postada nos grupos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, vidas sejam salvas, para a tua glória, para o teu louvor. Nós somos gratos por tudo isso, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Tira as suas mãos, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o